não serei só mais um. Quero fazer algo que saia do comum. Vou buscar meu objetivo, custe o que custar. O tempo não para, então não vou esperar. Maturidade não tem a ver com seus anos de vida. Ela chega com tanta experiência vivida. Seja sofrida, seja alegre. Experiência adquirida te fortalece. Eu sou o rap, eu sou a música. Serei mais do que só mais um que vive na luta. A minha conduta vai além. Minha busca é a felicidade, não nota de 100. Porém, muitos vendem sua alma. Porém, o sofrimento faz perder a calma. Os olhares das pessoas, sim, já não transmitem coisas boas. A juventude está à toa, armando a própria falcatrua. E se for o sorriso da coroa, pela perda de um filho, confundiu o que é vida louca e resultou no homicídio. Abra seus olhos, trace seu rumo. Lute pela sua vida, lute pelo seu mundo. Quantas vezes já sentiram vazio? Caminhando pela rua, me sentindo sozinho. Observando a lua, pensando na vida. Se sou forte o bastante pra dar orgulho à minha família. Já pensou nisso, irmão? Nada vem na sua mão. A vida é muito mais que futebol. Muitos tentando ser o campeão. Temos sonhos, temos medos, amor, desejos. Somos contraditórios com nós mesmos. Às vezes queremos um abraço, às vezes só um beijo. A nossa mente é incompreensível. Entendê-la é missão impossível. São tantas poesias, são várias razões. São vários sentimentos que nos trazem emoções. A cada dia nossa mente aprende uma coisa nova. Em cada atitude nossa é que vem a prova. Seja na raiva, seja no amor, na confiança ou na dor de perder o amor. Cada um tem seu valor e seus princípios. Minha letra mostra quem sou desde lá do início. O melhor lugar do mundo é junto à sua família. Você percebe isso quando está distante, se sentindo pequeno com a saudade bem grande. E que a vida é só uma, então sorria, fazendo, extraindo o seu melhor a cada dia. Vivendo com um objetivo fora do comum. Eu não serei só mais um. Eu não serei só mais um, vivendo com o objetivo fora do comum. Eu não serei só mais um. Eu não serei só mais um, vivendo com o objetivo fora do comum. Eu não serei só mais um. É. Salve, irmãos, somos todos criadores de poesia. Um é streets e outros tipo o sorriso da periferia. Aprendi a expor meus sentimentos na música. Aprendi a expor minhas ideias, acreditar nas minhas lutas. Falo de amor, amor entre as pessoas que já não vejo no olhar de um adulto onde os olhos só brilham por um novo celular. Ainda vejo verdade nos olhos de uma criança que não conhece a maldade de um mundo sem esperança. Acredita em cada irmão que acredita em si. Conhecimento nunca é demais, te faz evoluir. Sei que talento sem dedicação não é nada, nada vem na sua mão. A vida não é conto de fábulas.